Zero, saída Momo. Fábio 370 na saída Momo, só 350. Papa Romeo Charlie Sierra Eco, Salvador Ground. Confirm the runway 10 or 17? 10. Right to copy? Yes, sir. Clear to Lima Eco, Victor X-Ray, flight level 390. Via up Zulu 10 until Natal, then and file. Departure for runway 10 after departure. Left turn. Puka departure, Zipar transition. Squawk 5153, Salvador approach frequency 120, decimal 80. Feedback was correct. Could you confirm persons on board? Yeah, we got 09. We have like 11 hours. Roger for startup and taxi call tower. We need 195 altimeter 71019. Do 4298, desça para 2000, livre LS X-Ray, forma estabilizada. 2000, livre X-Ray, chamada estabilizada. Miguel 022, request pushback. Report 022, clear to pushback startup, call me for taxi. Clear for pushback and startup, call me for taxi. Miguel 022. Clear startup, comms for taxi, Charlie Sierra Echo. São 3858, passa 160, chame o centro em 12.085, alterno 2545. Centro 2085, alterno 2545, são 3858, boa noite. Estabilizou 4298. 4298, passa a duna, complete final ILS, torre 1895. 1895, boa noite. Torre, boa noite, azul 4298, final ILS foi da 10. Avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 60 graus, 99. Livre pouso, 990, 4298. Valor, Ground 022, request taxi. Portugal 022, clear taxi vai para o 1, India, on holding point, call tower, 1-8-5, altimeter 71019, have a good flight. 71019, vai aí para o 1, India, and holding point, runway 10, tower, 1-8-5, Portugal 022, thank you. Centro 298, Solo 59, direito no 219. Direito 219, boa noite. Boa. Rei, pistão na zero, enquanto estabilizado. Ciente para 2.002782, reportará estabilizado. Salvador, boa noite, Azul 4298, qual é o site? Azul 4298, Alfa Repórter, Atila Juliette. Alfa Repórter, Atila Juliette, Azul Taxi until taxiway Papa, report on Papa for crossing runway 17. Salvador Tower, hello, Sigal 022 only point runway 10, ready for departure. Portugal 022, clear to line up and take off runway 10 wind 170 degrees 9 knots. Clear for line up and take off runway 10 at Portugal 022. Clear to cross runway 17 and taxi via Quebec, Mike Lima. On taxiway Lima, call ground 121 decimal 9. Boa Zan, 3815 no 3 para o pushback e acionamento. Olá, constante, 3815. Aí o 4298, Juliette, portão 01. Portal 01, no azul 4298. Azul 2782, estabilizado. 2782, completo final ILS, turno 18, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite. Rio de Taxi, vai a April 1, Taxi Way India, on holding point, call tower again, 118, decimal 95, altimeter 71019. Roger, clear to cross, main apron, enjoy India, and hold short, runway 10, call 1895, thank you. Então 3895, coordene com a equipe de solo, após a passagem de um Falcon, a retaguarda inicia, e chame táxi. Antes da passagem de um Falcon, está podendo chamar táxi de 3895. Olá, boa noite, Bono 096, programação Quebec, autorização para Fortaleza. Bono 096, prepare a mão, só um instante, por favor. Obrigado. Salvador, boa noite, Altan 3305. Travado, azul 2782. Livre ponto 2782, vento permanente, no 60 com 7. Ciente, pouso livre. Salvador, Altan 3305. 3305, identifique chegada a mar e desça ao 050 na proa de Itape. 050 na proa de Itape. Salvador Sawa, good evening, Falcon Papa, Romeo Charlie Sereco, holding short, runway 10, ready to go. Roger, maintain position, Charlie Sereco. Roger, maintain, holding short, runway 10, Charlie Sereco. O meu Charlie Sierra Eco, line up at the wait. Charlie Sierra Eco, clear to line up at the wait. Runway 10. Dois, sete, oito, dois, solo 09, direito no 219. Alisar direita, 219, obrigado, azul 2782. Charlie Sierra Echo, clear take off runway 10 wind 160 degrees 7 knots. Roger. Alfa Kilo, parte 33 Lima, obrigado. Só não teria autorização do Bono 09B? Aí, só um minutinho, Gol. Afirmativo. Capitã 381. 7-2 a bordo, alterna com 3 horas e 50. 895, táxi autorizado via Índia, ponto de espera Chemetô, Renan 8.95, ajuste na 020, bom voo. 2-2-4-5, na audiência, obrigado, tem uma boa noite. Boa noite. Bona 096, cópia. Cópia. Fortaleza autorizada, nível 370, decola no zero com a esquerda, perfeito saída Momo, transição Fruti, a todos 1-0, corrijo, a Bezulo 1-9, aerovia, pode conforme a rota, aciona 5152, 120, decimal 80, controle. 370 aprovado Fortaleza, decola 10, com a esquerda, perfeita Momo, Fruti, a Bezulo 1-9, aerovia, conforme a rota do plano. 5152 é transponder, o controle é 0208. O voo 1096. A PUCA de parte 8. Atualmente, Charlie Echo, Ridge of Concept on the Part 1, climb and maintain set level 390, PUCA de parte 8. Roger, Falcon Papa Romeo, Charlie Sierra, clear to climb flight level 390. Oi, boa noite, Santa 3815, ponto de espera pronto. Santa 3815, autorizado, alinhar e decolar, estão no zero, vento no 60 graus, 9 nós. Fiz alinhar e decolar, estão no zero, Santa 3815. 305, desça 2000 pés, ajuste no 020, livre LS X-Ray, reporte no localizador. Reportaria no localizador, tá? 3305. Para o táxi, bono 096, VOB 177, Recife com 3 horas e 20. Bono 096, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 198.95, ajuste na 020, bom voo. E 20, Pátio Índia, ponto de espera 189, obrigado, boa noite, bono 096. Boa noite, Choréa 63, Bono 3, passando 250 para o 160, chegada a Ponte e voa Lagoinha. Choréa 63, uma 3, assina identificação, desça 4 mil pés, via chegada a Ponte, ajuste ao 020. 4 mil pés, ajuste ao 020, chegada a Ponte, 63, Choréa. Controle, Salvador, Choréa 3, 8, Bono 5. Suba nível de voo 340. 340, chegou uma chance de voar na Brasileira, algum pro mais adiante? Após os meus pés autorizado, voar na Brasileira. 2 mil pés, Leda, obrigado. Oi, boa noite, Bono 096, próxima ponte de espera da Unasans. 9000 autorizado, alinhar em decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 08 nós. Firmante, linha de cola da Unasans, Bono 096. Charlie Ferreco, call Recife Center, frequency 126-85. Roger, 126-85, Papa Romeo, Charlie Ferreco, thank you. Have a good one. Até 3835. 3835, prossiga. A possibilidade de voar a monte para atender ou alguma por uma mais adiante? Tem a saída agora de coordenação. Ok, onde? 96, decolou de 20, 1208 controle, bom voo. 1208, uma boa semana. Salvador, muito boa noite, gol 1096, tá passando 1300 pés na Momo. 096, contato radar, subou 370 na Momo. Ascensão 370 na Momo. Interceptando, tá 3305. 3305, chame torre 1895. 1895, boa noite. 6815, chame Recife 1251, lanterna 3325. 3305, reporte passando, marcando externo. Passarei. 5, copiou o controle? Não, não copiou, pode confirmar novamente, por favor. Chame Centro Recife em 1251, alterna 3325. Cora 3325, por aqui para o trabalho. Controle Salvador, chame a 224, informação, quem tem? Eu chamei a 224, identifique, chega da Mari, vou na Pro de TAP, descendo ao 050. Ficou, desce ao 050, Pro de TAP, 6224. travado, TAM 3305. TAM 3305, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 08 nós. Livre pouso, 3305. Metro Recife, frequência 12685. 2.085, Bruno, 0 de permanente. 6313, desça para 2.000 pés, 1019, livre LS X-Ray. 6313, desça para 2.019, livre LS X-Ray. 3305, no solo 29, direita 1219, solo. Direita 219, 3305. São 3305, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, sim, Alfa 3305. A 6224, vai na proa de Duna, desça para 2000, livre LS X-Ray. Ajuste 1019. Duna 2000, 1019, 6224. Interceptando ILS Tá, 10, Chanel 63, tudo na frente. 3, prossiga com a Torre Salvador em 11895, boa noite. 18895, Chanel 63, até daqui a pouco. Salvador, boa noite, Chanel 63, 1-3, 1,5 para o externo, estabilizado no ILS. Chanel 63, 1-3, autorizado pouso, pista no 0, vento no 60 graus, 08 nós. Autorizado pouso na pista 1-0, Chanel 63, 1-3. Sul 2707, identifique, chegada bom, desça para 4.020. Chegada bom, desce 4.020, Sul 2707. Chanel 6224, ajuste Salvador agora 1.020. 1.020, 6224. Chanel 6313, no solo 35, direita 1219, solo. Direita 1219, na Fox Trot, Chanel 6313. Chanel 6313, boa noite, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 4. Via Alfa e Juliette, livre ingresso, portão 4, chanel 63, 17. Estabilizou ILS 6224. 6224, chame Torre Salvador em 11895. 11895, 6224. Azur 2707, lista para 2000, livre LS X-Ray. Oi, João, peça, LS X-Ray, 2707. Salvador, boa noite, Ocean 6224, final 10. Né, 6224, autorizado pouso, pistão 10, vento 170 graus, 9 nós. Teve pouso 10, Ocean 6224. Vento por 63224. 170 graus, 8 nós. Obrigado. Salvador, boa noite, eu vou no ano 7-0, tendo informação alfa, dando 220 a 5S. Vou no ano 7-0, identifique, chega da Mari, vou na proa de TAP, descendo 050. Navegando em TAP, desce 50, vou no ano 7-0. O 7-0 está livre das restrições da chegada Mari. Será das restrições, obrigado. Vou no 7-0. Sinal X-ray. 707 Torre, 1895. 295, 2707. Salvador, boa noite, Azul 2707. 707, Azul, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando, 2707. CNM 224, no solo 44, direita 121, decimal 9, solo. Direito 219-624. Alô, Salvador, Oxanai 6224, livrando. Boa noite, Oxanai 6224, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 3, 6224. Azul 2707, autorizado pouso, pistão 10, vento no 60 graus, 06 nós. Pouso, Azul 2707. Boa noite, 246, boa noite, identifique, chegada Bonf, desça para 4.000 pés, 1.020. Identificou Bonf, Plano de azul 4980 para Recife, prepare a Puca, aguarda a cópia. Prepara a Puca, aguarda a cópia. O azul 4980. Bono 888, boa noite. Identifique chegada Ponce, desça ao 060. Na Ponce, 060, bom, 888. Zulu 2707, no solo 47, direita 1219, solo. Direita 19, 3707. Salvador, boa noite, 2707, não? Azul 2789, boa noite, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, azul 2707.